Eu sei que tem aqui pessoas que querem receber alguma coisa boa, estão cansadas de sofrer. Mas eu te falo agora, você não veio aqui em vão. Acalme teus anseios, Deus ouviu tua oração. Eu sei que tem aqui pessoas que querem receber alguma coisa boa, estão cansadas de sofrer. Mas eu te falo agora, você não veio aqui em vão. Acalme teus anseios, Deus ouviu tua oração. Mesmo se a força, a esperança, tudo acaba, não se desespere, a vitória é certa, pode acreditar. Pois Ele cuida e nada impede, tem todo o poder. Mesmo se a força, a esperança, tudo acaba, não se desespere, a vitória é certa, pode acreditar. Quando Ele está contigo, amigo, tudo pode acontecer, ter vitória. Mas eu te falo agora, você não veio aqui em vão. Acalme teus anseios, Deus ouviu tua oração. Mesmo se a força